dia, moça. Bom dia, rapaz. Quantos caminham aceleradamente, sempre à frente, com vergonha do que ficou pra trás. De Camargão, com o maior orgulho do que é natural desta terra. A música romântica brasileira, que não é nada brega. É sentimento, é verdadeira. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas à terra de Palmeiras. Hey! Conselheiro com mau sistema, sem uso de armas, aborigine. Ação faz a vanguarda, conformação não há dominação. Retrocesso, assim o microfone dispara, rimas, protesto. Diferentes daqueles que o próprio idioma nega, que enxerga heróis daqueles que promovem a paz com guerras. Perseguiu os alemães pelos afegãos, foi pacífico. Mortes causadas por patrocínio deles próprios. Estados Unidos da América, essa Amazônia é o pulmão, vocês são. E parecidos com parlamentares, terno e gravata. E reduz a alegria do povo em uma cesta básica. Um tosse meu caráter, minha imagem de bandido. Me nego o lazer, mesmo assim não fui eu que assassinei o Galdino. Não, não, mesmo assim não fui eu. Não, não fui eu. Mas eu sei. Sei que sou teu alvo, tua munição não me acerta. Minha mente é vestida de aço, sou uma marca, sou Marighella. Do ódio, sequestro o embaixador. Se usar de tortura, sou só minha alegria e amor. Eu paro os pobres, o que bom sou, atirei dos ricos. Sou cangaceiro, sou nordestino, sou brilhante, sou jesuíno. Eu comemoro hipocrisias, festejos, vai ver. Sou excluído, sou sem terra. Sou pataxó, matalaoi. Mais de 5 milhões de almas, represento o jovem aqui. A dor dos chavantes, tapuias, cai após tupi. Sou sem salas, mas se preferir, sou a favela. Sou escravo no açoite. Sua sequela de noite, de açoite, noite fria. Eu sou quem? Sou quem cresceu desconformado com as desigualdades. Sou imortal, sou ágil, sou zumbi dos palmares. Canhões de consciências apontados para o governo. Sou João Cândido, um almirante negro. Pulmão brasileiro, defendo com unhas e dentes. No jardim de margarida, vivem sempre Chico Mendes, ribeirinhos, seringueiros. Olha fria, cafoeira. Sou a coluna que percorre os estados brasileiros. Sou arrebuchado, esse chiado. Sou a catira, sou repente. Sou forró, sou um bubá, sou cheoxente. Sou arroz tropeiro, baião de dois, sarapatel, açaí. A buchara de pote, o queijo, o piqui. Sou a mistura, sou mestiço, sou um só. Sou a criança, sou o adulto, sou avô, sou avó. Natural da terra, Pindorama. Natural da terra. Sou caatinga, sou sertão, sou cerrado. Sou pantanal, sou planície, sou planalto. Sou São Francisco, Amazonas, Parnaíba. Sou as nascentes, as correntes cristalinas. Sou as grutas, vida selvagem, fauna e flora. Sou cantador, que cantador, com pandeiros e violas. Infelizmente, não tenho fome somente no Natal. Infelizmente, sou o primeiro mundo no carnaval. Sou instruído, destemido, revoltado, sou a chama. Sou mais um louco desta terra. Natural da terra, Pindorama. Sou mais um louco dessa terra. Natural da terra. Natural da terra, Pindorama. Natural da terra, Pindorama. Aborígene.